No centro-oeste já tem capoeira. O mestre Bimba foi lá e ensinou aquela gente a passar rasteira. Da cabeça da martelo voador no Planalto Central. Planalto Central, foi lá mestre Bimba ensinar regional. Planalto Central, Planalto Central, foi lá mestre Bimba ensinar regional. O mestre Bimba é um grande gênio, é criador de estilo regional. É uma verdadeira pedra preciosa que hoje brilha no Brasil Central. No Planalto Central, Planalto Central, foi lá mestre Bimba ensinar regional. Eu tive um sonho que eu vi capoeira nas praias lindas do meu Araguaia. Jaguarité plantava bananeira, Curimatã dava rabo de arraia. No Planalto Central, Planalto Central, foi lá mestre Bimba ensinar regional. Planalto Central, Planalto Central, foi lá mestre Bimba ensinar regional. O boi guanu é uma fera selvagem que corre livre pelo cerradão. Tem lobo guará e o macaco do mato, famosa andira que é um morcegão. No Planalto Central, Planalto Central, foi lá mestre Bimba ensinar regional. Planalto Central, Planalto Central, foi lá mestre Bimba ensinar regional. Na minha terra tem grande chapada, rios cristalinos, lindos pantanais. A capoeira rompeu a fronteira e já chegou lá no Paraguai. No Planalto Central, Planalto Central, foi lá mestre Bimba ensinar regional. Planalto Central, Planalto Central, foi lá mestre Bimba ensinar regional. Lá nas aldeias a capoeira cresce, os índios chavante gostarão demais. E agora aqui nossa gente agradece a mestre Bimba que veio pra Goiás. No Planalto Central, Planalto Central, foi lá mestre Bimba ensinar regional. Planalto Central, Planalto Central, foi lá mestre Bimba ensinar regional.